Irmãos e irmãs, solenidade de Pentecostes. Celebramos hoje derramados mãe do característica dos tempos messiânicos. Manifesta a riqueza da virtude, justiça e reconciliação missionária da Igreja e o princípio de unidade. Isso está sendo Moraes Moreira do Nascimento. Em ação de Jesus Misericordioso e Nossa Senhora de Fátima, em nome de Tiago. Fiquemos para recebermos os leitores. Transforma minha vida. Vocês? Sim, tá bom. Tá de novo, né? Tem muita festa, né? É bom. É como alegria dia de palavras muito de Pentecostes. Quem é Pentecostes? E santo, né? Vamos para a Santa e do Espírito Santo. Essa de novo aí a como? Conto com gente a missa, plene de dia de vinda. Santo. Jesus gostou dessa presença aqui, abençoa o verdadeiro dom, por qual coisa que nos desagradamos. Vamos então colocar a mão no coração. Nosso Pai, nossos pecados e paz, paz, vem do céu, Deus Todo-Poderoso. Vamos, nós nos bendizemos, adoramos e ficamos graças ao Senhor. Filho de Jeová, Filho de Deus, tu traz o pecado do mundo e nós, vós que tirais tudo do mundo. Pelo mistério de hoje, santificais a vossa igreja inteira. Em povos e nas toda a extensão do mundo, os dons do Santo. E realizai agora no coração que operasse na unificação do Evangelho. Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São, que aconteceu esse dia lá? Onde estão os apóstolos reunidos? Língua São Pedro estava falando, prestem bem atenção. O Espírito Santo, Cristo, Ele gera a união e a paz do nossos corações. Missão adora. É de pente mesmo casa o espírito em os de viram juntou-se multidão e todos ficaram confusos em sua e os de não diziam esses estão falando não são todos nós somos nossa própria língua nós medos de a Judéia e da Ócia do Ponto e da Fria Panfilha e da parte da Líbia próxima de si também romano que aqui reside prosélitos cretárabe anunciar as maravilhas de Deus nossa própria língua palavra do Senhor. Espírito Senhor, enviai o vosso Espírito Senhor, terra toda se renovai, e da terra toda face renovai. Todos, enviai o vosso Espírito Senhor, enviai o Espírito Senhor. Ai o bom espírito, vava espírito ela é sem e voar ao pode onde é mais o assim e na terra toda fora. Vosso espírito, Senhor, enviai o bom e na terra toda fora e na face nova. Senhor, Pedro, sempre alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável, pois o Senhor ande a alegria. Espírito Santo, envia o vosso Espírito na terra da face Leitura da primeira carta de São Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus a não ser no Espírito. A diversidade, mais um mesmo é o Senhor. A divindade, mais um mesmo, que realiza todas as coisas. A cada um é dada mais Espírito em vista do bem comum. O é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros, embora sejam muitos, formam um só. De fato, ou gregos, escravos, fomos batizados no mundo para fazer todos nós bebê Senhor. Pé para a sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde Pai dos fortes, alma, alma, alívio, vinde, doce alívio. Na fria é manso caralho, em suas vidas, crepito íntimo, o íntimo de nós, os que acorda o homem padeiro a nele, um bem ele, ao sujo é, esteja convosco. Está no meio de nós. Doce glória ao Senhor. Meio da fechada, e os discípulos. Jesus entrou e no meio deles disse: paz esteja convosco. Trouxe o lado. E se puseram por ver. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Eu vos envio. Depois de ter soprou sobre disse: bebei do santo. Em perdoardes os pecados, eles lhes as perdoardes tidos. Para das glória ao Senhor. Agora eu vou fazer de língua grega. Pentecostes. Então falando língua grega, né? E que significa em português? Acho que português mais língua grego, né? Eu vou, agora ressuscitou 3 dias depois da morte dele. Foi terceira depois ressuscitou 40 andando, pode aparecendo os apóstolos, ensinando, preparando os apóstolos uma grande missão. Foram 40 até subir para onde? Até Jesus subir para o céu. Então 40 dias que nós celebramos a festa da ascensão do Senhor, né? E 10 dias depois da ascensão, primeiro depois de Jesus subiu para os céus, os apóstolos ficaram até amigo deles, Jesus, que tanto ficou com eles, conversou com eles, ensinou tanta coisa. E de repente Jesus foi embora, foi para céu. E os apóstolos ficaram um pouquinho tristes. Jesus foi para o céu, de terra, né? Assim, quando alguém tem um amigo se afasta, fica viajando, você também fica triste, não é? Um colega, imagina a mãe viajar para um mês, vocês em casa, não ficam com saudade, tristes? Um pouquinho, pelo menos. Apóstolos também, Jesus se afastou, subiu para o céu, mas ele disse que vai enviar para a igreja o Espírito Santo. Então, são 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu aos céus. 10 dias depois, Jesus e Deus deram na terra o Espírito. E 10 dias depois da ascensão de Jesus, veio o Espírito Santo, que nós celebramos hoje. Então, 40 mais 10 são quantos dias? Aqui tem professor de... Vamos ver se vocês sabem fazer contas. 40 e 10. Está bem por elas, tá, professores? 50, né? E agora na igreja é 50º dia hoje depois da ressurreição, não é assim? Na língua grega como seria? Pen? Isso. Muito. Pentecostes, 50º dia depois da ressurreição, vindo ao Espírito Santo. E por que essa festa é tão importante para nós? Que tudo estava pronto. Jesus preparou a igreja, escolheu São Pedro para ser primeiro Papa. Os apóstolos que fazer, estão fazendo muitos trabalhos. Preparado, agora disse: eu vou voltar para a casa do Pai. E vocês vão agora organizar, cuidar da igreja. Antes de subir para os céus, né? Organizou tudo, apóstolos, 40 dias ensinando, curso de formação dos apóstolos, né? Jesus subiu para os céus. E há para vocês, ao Espírito Santo, vocês vão cuidar da igreja na terra. Assim Jesus fala, né, que vai enviar o Espírito Santo do mundo, fortalecer, e a partir daquele momento, vocês vão cuidar da igreja. Então, no dia de Pentecostes, quando Jesus e Deus Pai enviaram o Espírito, foi o dia, oficialmente, o nascimento da Igreja de Jesus. Começou a funcionar. Até aquele momento, estava com medo. Que alguém vai pegar ele, vai matar, pode condenar, até crucificar como Jesus. Estavam trancados na oração, aguardando o Espírito Santo descer. E depois de receber o dom do Espírito Santo, tudo mudou. Imagina aquele momento que fala na primeira leitura. Um domingo como o de hoje, sem barulho, sem vento. De repente, casa, chama cenáculo. São um barulho muito forte em cima de uma grande, forte ventania. A pessoa fala, Leandro, o que é isso? Não tem vento nenhum e ventania em cima da casa dos apóstolos. Então, muitos curiosos se reuniram frente para ver o que está acontecendo. E se reuniu uma grande multidão de várias línguas, várias nações, veio de longe para frente. A gente falando de línguas diversas, como lemos aqui na leitura, abriram as portas e saíram falar para a grande multidão na frente. E São Pedro falar, imagina agora, que tantas línguas aqui, cada um fala a língua grega, aramaica, outros, né? Então, agora, como que Pedro vai falar para todo mundo entender? Iluminou os apóstolos, todo mundo lá, deu o dom da língua. Paulo falava dele e tudo entendeu na língua. Ele está ouvindo e entendendo Pedro falar. Falava em nome de Jesus, em nome de toda a igreja, como primeira homilia do novo, primeiro Papa da igreja, né? Foi um dom que todo mundo imposta para vocês. Se eu falar, entender? Sim. A gente do Rio de Janeiro são muito inteligentes, né? A gente do Rio de Janeiro, nós não vemos ninguém seca. Uma coisa, eu não falei palavrão não, tá? São falava na língua dele. Eu falei que as crianças do Rio de Janeiro são inteligentes, falam até outras línguas, né? Quer dizer, São Pedro, a língua dele e todo mundo. E a funcionar a igreja. Para não prolongar, que daqui a pouco eu tenho almoço, que esse momento, hoje é aniversário da igreja de Jesus, da igreja católica que chegou. Então, todos nós somos membros da igreja de Jesus católica. Então, de quem? Dos nós, da igreja de Cristo. Mas vou para terminar, lembra um fato. Lembra daquele, quem é aqui nessa capelinha? Paulo. João Paulo II, Papa. Eu lembro um dia, 82, na Praça Sóvia, teve a missa segunda. Ainda na época, tinha muitas brigas, lutas, tudo passava fome, problemas. Muitos bandidos como aqui no... E para a Polônia, na Praça da Vitória, uma grande multidão reunida. E uma, na homilia, o Papa falou umas palavras, dia de Pentecostes, como hoje. Quase missa na Praça da Vitória em Varsóvia. As palavras, vinde Espírito Santo à terra e renova essa terra. Depois pediu todo mundo repetir três vezes mesmas palavras. Papa pediu para o Espírito ser sobre essa terra, que ele ouvia muito naquela época, por causa do comunismo, e pediu para renovar, iluminar aquela terra. Quando terminou de falar, bateu palmas por 20 minutos. Palmas pelas palavras, confirmando com o pedido do Papa João Paulo II. Passa. Naquele momento, o movimento conseguiu dar toda a região para a vida dos povos, tirar o poder do comunismo e, pouco a pouco, hoje, vivem em paz sem aqueles que tinham naquela época. Uma oração que segundo em Varsóvia. Final da Nós estávamos lá reunidos quase 150 padres, religiosas, religiosos e alguns leigos, sons. Cada um deles vinha do lugar e tinha um grupo de nós para a América Latina. E na missa chamou todo mundo, deu aqui a bênção, igual Jesus falava no Pentecostes, a bênção para todo mundo e falou, e o evangelho inteiro anunciando o evangelho, falou aos apóstolos. E hoje é um dia que nós celebramos esse. E todos nós devemos isto, a igreja de Jesus, essa igreja que nós equipando, Jesus nos bem, e essa própria igreja com luz de quem adulto, nossa fica forte e nunca vai, que nós de pé, vamos pé em igreja. Pai Todo-Poderoso, Criador da Terra, todas as coisas visíveis, Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os gerados, criado com substância do Pai, por homens, nossa ação de céus, da Virgem Maria, e se fez padeceu, foi sepultado, estou ao terceiro conforme as curas, está sem direita do Pai, e de não vir em sua glória, para os vivos e os mortos, e o seu reino não terá. Creio no Espírito Santo, e do Pai e do glória, ele que falou pelos profetas. Creio na católica e apostólica. Peço um só batismo para todos os pecados. E espero que são todos mortos do mundo que há de vir. Dizem alguma coisa a Jesus. Jesus não vai negar. E Jesus mostra muitas vezes que gosta de e confia as orações pedidas a Jesus também atendidos. Para que, mediante a Espírito Santo, sempre e de seus lados, roguemos ao Senhor. Se sinta estranho, mas na diversidade, todos participem do digo fraterno, roguemos ao Senhor. Dos povos, reine a prudência, a justiça e a caridade e a paz duradoura, Senhor. Que os pobres e os doentes, abandonados, os presos, sejam fortalecidos na esperança, ao Senhor. Senhor, fraquezas e fortaleça a nossa fé, verdade e nos eterna. Senhor, escutai. Sendo a Gabriel e nós, são ser firmes nós, também a dia vida para eterno, Pai aos falecidos, como Antônio Luiz e todos os outros. Senhor, Senhor, escutai. Que estamos te apresentando com confiança, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos daqui, abertas para o altar, vinho, cálice e também do nosso tinha matou ser para Deus nesse altar de hoje. E eu tenho sido que e para o meu se não me Espírito Santo, der melhor o mistério deste sacrifício, feste para sempre. O Senhor está com coração e salvou o nosso coração. Na verdade, é justo o Deus Todo-Poderoso para levar de os mistérios pascais, mastes hoje o Espírito em favor de vossos filhos. Desde na igreja, todos os povos, o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé línguas, por isso transbordamos de alegria pascal e a sua bondade uma só voz. O Santo Senhor Deus do universo, o Senhor é a voz nós vos pedimos por Jesus Cristo, vós que que abençoe estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Igreja Católica, concedei proteção unida e governando a terra. Nós as oferecemos pelo vosso Papa Francisco, o Bispo Orani, que receberam dos apóstolos. Crucifixos, crianças, todos que circundam e quais conheceis a vida e a dedicação, oferecem convosco sacrifício de louvor por todos e elevam a preces, alcançar o perdão de suas, a segurança em sua e a salvação. Em toda a igreja, o dia em que o Santo, em língua, manifesta apóstolos, veneramos a Virgem Maria, São José e São Simate, e todos os vossos seus preces, concedei-nos a vossa ainda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai a vossa paz. Livrai-nos das entre os vossos Pai. Aceitar e santificar estas a fim de que para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ele tomou o pão, olhou saboso, deu graças e o partiu. Comei. É o meu corpo que será entregue por vós. Mãos novamente, dizendo, Mãe, todo esse do meu sangue e da nova aliança que será derramado e por todos os pecados, fazei em memória de mim. Eirio da fé. Celebrar a memória da paixão do vosso glorioso, dentre os bens que vida eterna, a salvação. Veio oferenda essa oferta de o sacrifício de e os dons de Melquisedeque. Nós vos levar a presença, lembrai-vos cada da fé, e a que adormeceu a felicidade, e confiamos não por nossos e santos, por Cristo, nós de criar e santificar estes bens e distribuir entre nós. Cristo, Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito, toda a glória, agora e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amém. Aqui, perto do altar, as mãos e usar a oração próprio não, sem correr devagar. Mudar as mãos e volta do altar. Espera um pouquinho, todos que assim em frente do altar também. Dizemos, Pai nosso, venha a nós o vosso, seja a vossa vontade, assim na terra nos dai, perdoa as nossas, assamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Sejamos livres do pecado e dos perigos, enquanto vive agora a vinda do Cristo. Cristo diz aos vossos, vos deixo a, eu vos dou a minha e os nossos pecados, fé que anima, segundo o vosso desejo, com o Pai e o Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, feliz de que nele encontra seu refúgio. Eis o Deus que tira o pecado do mundo. E não sou de três em minha morada, mas dizei uma só palavra. Eterno Pai, ó Jesus Cristo, pela sua tem mais e do mundo inteiro, sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós, sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós, dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela de nós inteiro, pela sua dolorosa de misericórdia do mundo, pela dolorosa paixão, tem de misericórdia do mundo inteiro, pela sua dolorosa, tem de misericórdia de nós inteiro, pela sua, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende de nós e do mundo inteiro. Deus forte, Deus imortal, tende de nós e do mundo inteiro. Jesus de hoje, nós confiamos. Oremos. Vossa os bens do céu, conservai-lhe deste, que cresçam os dons do Espírito espiritual que recebemos por nosso Senhor. Amém. Jesus. Tomar um pouquinho de atenção. Nós temos terminado a missa. O que pastoral sou, pede as doações, completar as bolsas dos assistidos, leite em pó, açúcar, óleo e café. Pedir para entregar aqui na igreja dia durante a semana. Toda a pastoral da acolhida, saúde, convida a fazer o trabalho de coordenadores, ou também deixar seus dados. Próximo domingo temos o Hospital Maria da Divina Misericórdia, hora antes da 18h45, antes da missa, no domingo. e 15 tal. Dia 31 de maio, quinta-feira, vai ter de Corpus Christi. As missas 7 horas da manhã e 7 da noite. Mas a missão vai ser 1h30, que são a Santa Missa. Missa 7, 19 e após 8h30. Temos segundo ciclistas com Maria no Santuário da Fátima, no Recreio. Quem quiser vir conosco, um ciclista profissional, em um passeio, uma prova de Nossa Senhora de Fátima. Para receber as pessoas. Inscrições para acesso da Divina Misericórdia, que vai ser 23 de junho. Procurar aqui a Marita, da igreja, e também pode deixar de semana. E hoje nós temos à tarde sorteio do meses. Bingo, cumprir uma viagem, partidagem, ou ano que vem, dos caminhos de Santa Faustina, em junho. Ou se alguém viajar, como hoje fala, ganhar esse prêmio tem que arriscar. Tem que né, comprar R$ 25,00, pode ganhar 8 mil. Então, as cartelas lojinha como acolhida, ou também sorteio do bingo, às 14h, aqui embaixo da igreja. Inscrições abertas para catequese especial, de perseverança, crisma de jovens, as informações com os catequistas aqui na igreja, domingos, também pelo site do Santuário Norte. E também, eu lembro, peregrinação parecida em agosto no ônibus de estação, ou outro ônibus que vem diretamente só para participar e voltar logo. Assim, inscrição na secretaria. Pede não deixar para a última hora, dia não aumenta de ônibus, nem hotel, a Aparecida Areia de Peregrinos. E também lembro, voltamos ontem da uma viagem turística em Fátima. Foi uma festa muito bonita lá em Fátima e Santiago, só que um pouco frio, né? Estava 3 graus, inclusive, né? Mas próximo temos passeio, Cidade de Minas Gerais, 14 de junho e 3 final de semana. E passeio, quem quiser para contato comigo, porque sou a última inscrição. Depois temos em agosto, né? Depois outubro, passeio Canadá. Outubro e início de novembro, Santa. E mais uma vez, preço muito bom. E também Natal Luz, Serra Gaúcha, em novembro. E janeiro, nós temos 30 lugares para a Jornada Mundial da Juventude, para jovens de 15 a 30 anos de idade. Mas informe comigo ou no site palotiviagem.com. Agora convido aqui para frente aniversariantes que tiveram aqui na igreja, o jovem Francisco José, da OCDs, para também de evangelização com música e ajuda no pastoreio dele. Aniversariantes para frente. Que fez aniversário? Só esse, não tem outro Sadão? Mais aniversário. Abençoa a Sariana. Serão adorados, Senhor, meu amor. Seus irmãos serão abençoados, por comemorar o seu amor. Derrama sobre eu amor. Pai, Filho e Espírito, por vocês e aniversário. Amém. Abençoados, Senhor, já derramou o seu amor. Nossos irmãos, Senhor, já derramou o seu amor. O Senhor amou, Senhor, já derramou. O Senhor já amou, o Senhor já amou. O Senhor já amou, já derramou. Bênção, eu vou falar rapidinho dele e vai. Jesus, misericórdia, confiamos em vós. Rapidamente, todo mundo, eu sei que vocês já adquiriram o meu CD das outras vezes, mas dessa vez é uma emergência, porque eu estou trabalhando na Uber e preciso passar o meu carro de gasolina para gás, senão eu tô pagando para trabalhar. Estou trabalhando de madrugada, já fiz isso. E aquele negócio de que dos remédios eu continuo pagando para minha filha e para minha esposa. Vou cantar um refrão, uma música, a música, tá bom? Senhor, eu quero agradecer por tonte de conversar. Senhor, o mundo a te conhecer, mas eu te prometo que evangelizar. Vocês, eu quero ora que eu já vou ora evangelizar. Jesus misericordioso, nós confiamos em vós. No final da missa, lá também quiser colaborar. Essa vela simboliza Cristo ressuscitado, acende quando é sábado e hoje dia, né? A vela ser apagada e colocar. Então convido uma criança a apagar a vela da Páscoa, que vamos acender no dia do ou no dia do ano que vem. Criancinha, vem aqui rapidinho. Ó, oh, vocês duas. Devagar. Sim. Apagou, tá bom. Então essa vela só vai agora no sábado da Páscoa ou no dia dos batizados, que vai ter aqui uma vez por mês. O Senhor esteja conosco. Pai, santo, amém. Em paz, vagão. Aleluia. Senhor, eu quero obedecer.